Eu estou recebendo aqui no estúdio eles que vão fazer o lançamento hoje à noite de um evento bastante importante aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Está comigo o professor Dr. Márcio Fernandes, ele que é secretário-geral de uma entidade, né, que promove o Congresso Internacional dos Americanistas, um evento tradicionalíssimo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Martina, presidente mundial do ICA, que nos acompanha aqui no estúdio. Bom dia aos meninos que estão aqui no... né, nos bastidores, não dá para ver na câmera do Facebook, né? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço, parabéns pela trajetória e pela emissora, né? E para que nós possamos apresentar um pouco do que é o Congresso, a 57ª edição, como você ponderou, um congresso bastante tradicional, 57ª edição do Congresso Internacional de Americanistas, uma história que começa em 1875 na França, ou seja, quase 150 anos. E também está conosco aqui no estúdio a professora doutora Martina Kaller, ela que veio prestigiar esse lançamento aqui em Foz do Iguaçu. Ela fala espanhol. Bom dia, sim, tudo sim, bem? Lamentavelmente não posso falar em português, mas sim, uma palavra é muito obrigado por ter-me, por invitar-me a este lugar que para mim é muito assombroso e... Ya sabemos eso de la triple frontera y estamos muy contentos de que en esta ocasión, en 2021, este ICA regresó a Brasil, porque el último ICA que se organizó en Brasil era del 1954. Y eso sí es un lapso muy largo para un país tan importante en América Latina. Pois é, a última vez aí de um congresso, né, de americanistas em 1954 aqui no Brasil, enfim. O Brasil, uma das grandes economias, né, uma das grandes áreas geográficas também aqui da América. E eu gostaria até que, né, vocês explicassem um pouquinho sobre o que é exatamente um americanista, né, porque a gente, né, no âmbito acadêmico, são aqueles especialistas em temas relacionados à América, é isso? Uhum. Bueno, aquí tenemos que ver un poquito de la historia, porque cuando en 1875 por primera vez se reunieron en París, eran estudiosos de las lenguas antiguas de Mesoamérica, que se juntaban y se juntaban cada vez. Bueno, la primera vez que se llevó a cabo en Viena fue en 1908, entonces todos los participantes todavía cabían en una foto. Y se les veía muy bien, así hasta el cuerpo. Entonces, y sigo platicando de Viena, porque ya tuvimos el ICA en tres ocasiones. Entonces, en 1960, el número de participantes era como 120 más o menos. Y hoy y día... en 2012, cuando volvimos a tenerlo en Viena, era más de 5,000. Y eso también explica un poco lo que es el americanismo, que... son estudiosos de las Américas o de América Latina y cómo, sobre todo, el ámbito de las ciencias sociales creció tanto a partir de los años 1970 en todas las Américas. Entonces, pues ahora se hizo enorme ese congreso. Eso quiere decir de, bueno, ¿qué es un americanista? No es un generalista, por supuesto, son personas que están estudiando en su área, bueno, es historia, periodismo, pero sí tienen una visión más allá de sus contextos nacionales. Entonces es algo sobre regional hasta transnacional. Eu vou perguntar justamente sobre a escolha aqui da cidade de Foz do Iguaçu, porque a gente tem aqui, inclusive na cidade, uma universidade, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né, um projeto voltado justamente a esse contato entre o Brasil e os demais países do continente. E estamos numa localização, né, de encontro entre três países, Brasil, Argentina e Paraguai. Isso pesou bastante até para que Foz do Iguaçu fosse a cidade escolhida para celebrar este evento? Exatamente, Guilherme. Veja, como ponderou a professora Martina, a ICA ela tem um universo muito rico. Nós temos dito isso, inclusive. É um universo ICA. Antes, durante e pós-congresso, né? Em 2021, nós pretendemos ter aqui em Foz, pelo menos, e ressalto isso, pelo menos 7 mil cientistas das áreas de ciências humanas e de ciências sociais, ou seja, antropólogos, arqueólogos, comunicadores, pessoas de relações internacionais, estudos, quem trabalha com estudos de gênero, estudos culturais, enfim, humanas e sociais, né? E aí, quando nós começamos a construir a candidatura, né, nós procuramos diversos parceiros locais, regionais. Você mencionou a UNILA, que é um parceiro importantíssimo que temos aqui, com a equipe do reitor Gustavo, né? Procuramos a UDC, que é uma universidade que vai abrigar, né, toda essa massa de cientistas. Procuramos a UNE, que está em Cidade do Leste. Você acabou de falar da ponte internacional ali, né? Procuramos a UNE, que está em Cidade do Leste. Procuramos a UNAM, que é a Universidade Nacional de Missões, que tem um campus aqui em Porto Iguaçu. Então, esse cenário todo, né, de fronteiras que ao mesmo tempo se distanciam nos seus aspectos culturais, seus aspectos políticos, e que ao mesmo tempo se aproximam, né, foi um fator fundamental. Quando a equipe, né, começou a construir esse pool de instituições, nós tínhamos duas possibilidades. Em um primeiro momento, Curitiba, uma cidade conhecida mundialmente também como a capital verde, a capital do meio ambiente, né, e tínhamos Foz do Iguaçu. E não tivemos dúvida, em que pese todos os méritos de Curitiba, não tivemos dúvida alguma de que para uma reunião científica desta natureza, né, como disse a professora Martina, né, bastante abrangente, né, e que remonta, nós já mencionamos isso, quase 150 anos, não tínhamos dúvida de que para este congresso especificamente, Foz do Iguaçu era o local ideal no Brasil. Muito mais do que São Paulo, que Rio, que Salvador, que são os lugares que atraem muitos, né, viajantes, muitos cientistas, mas Foz é um lugar singular na América e no mundo, né? É um lugar espetacular. Nós vimos agora, estacionando aqui, a professora Martina estava vendo um aviso de um supermercado que há na região aqui, supermercados com letreiros em português, em mandarim, provavelmente em árabe. Em árabe, os idiomas das colônias, né, exatamente, da região. Exatamente. Então, no nosso ponto de vista, para que Kika retornasse ao Brasil depois de quase 70 anos, e veja, em um século e meio foram duas edições, 1922, no Rio de Janeiro, 1954, em São Paulo. Então, também tem um outro simbolismo, é a primeira vez em um século e meio que Kika, no Brasil, sai das grandes capitais. Foz é um lugar preparado para isso. Nós temos 27 mil leitos de hotel. Isso é um espetáculo, isso. Mais 18 mil em Porto Iguaçu e mais algo como 5, 6 mil leitos de hotel em Cidade do Leste. Que lugar na América tem essa estrutura? 3 aeroportos internacionais. E mais do que isso, mais do que essa logística toda, esse espírito de acolhimento. Esse espírito, que é o que nós estamos tentando essa semana mostrar para a professora Bartina, para o professor Francisco Sanches Lopes, da Universidade de Salamanca, que é o secretário-geral da entidade, né? E para todos os convidados. Nós temos hoje e amanhã, né, aproximadamente 30 pessoas de 10, 12 países aqui, mostrar esse espírito de acolhimento. As fronteiras, elas são distâncias políticas, né, de logística, nós temos rios aqui, pontes, etc., mas elas também são espaços de convergência. E esse é o espírito que a gente quer construir pelos próximos 2 anos, começando com o lançamento oficial hoje à noite. Mas aí, hoje à noite, então, ali no Hotel Bourbon, do centro da cidade, né, ali na Avenida Costa Silva, vai ser feito o lançamento oficial, então, deste congresso, né, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu. E vamos destacar também o seguinte, né, a gente sabe que as áreas, elas são as mais variadas possíveis abordadas durante o evento. Tem algum foco, algum eixo central que vai ser trabalhado justamente durante este congresso aqui em Foz do Iguaçu? São 21 eixos hoje, a partir de um tema que inclusive a professora Martina pode explicar, que é a América e suas fronteiras, né? Mas Ica é como se fosse um grande guarda-chuva para 21 grandes áreas, que começa lá em arqueologia, passa por antropologia, sistemas religiosos, cosmovisões, estudos culturais, estudos sociais, estudos políticos, estudos econômicos, né? Então, a pessoa que quer participar, tanto o aluno de graduação, quanto o pós-doutor ou pessoas da comunidade que estão em institutos, nós temos um público bastante variado, ele elege um desses 21 eixos para apresentar seu trabalho, para propor um grupo de trabalho, né? Veja, em Salamanca, na Espanha, na edição de 2018, ICA recebeu mais de 10 mil trabalhos, dos quais em torno de 7 mil foram aprovados. É uma cidade, né? 10 mil papers, 10 mil pessoas querendo chegar a Salamanca, na Espanha, que é um lugar belíssimo, né? A professora Martina mencionou o tamanho que foi o Congresso 2012 em Viena, né? Então, a pessoa escolhe, a partir de hoje nós teremos um portal ica2021.unicentro.br em 3 idiomas, português, espanhol e inglês, né? com todas as informações disponíveis para que toda a audiência da emissora, esteja ele dentro de uma universidade ou esteja em uma ONG, no poder público, né? Enfim, não importa o ambiente dele. O que é fundamental é que ele perceba a dimensão disso e que esteja conosco e que ajude a levar a ciência que se produz no sul do mundo para o mundo todo, minimamente para 60 países, né? Mas tudo isso dentro de um tema que é a América e suas fronteiras, múltiplos encontros, múltiplas vozes, múltiplos encontros, né? Então, é esse espírito de acolhimento. Até vou pedir para a professora Martina falar um pouquinho sobre essa questão. América e suas fronteiras tem tudo a ver aqui com a nossa região trinacional também, né? Sim, bueno, creo que ese tema no solamente es preciso para este lugar, sino es un tema de mucho interés, mucha preocupación también. Y, por ejemplo, desde Europa lo que vemos sobre todo es la frontera Estados Unidos-México, eso está en las noticias, pero todas esas fronteras que también existen, que también son zonas de contacto, pero también de conflicto, son zonas como aquí de un auge económico espectacular. Entonces, quiero referirme a lo que dijo el profesor Macio, de que el ICA se lleva a cabo cada 3 años. Entonces, se turnan Europa y las Américas. Eso incluye también el norte. Pero, bueno, cada vez hizo más latinoamericanista, porque eran los capitales, sobre todo, que siempre presentaban las propuestas, que es fácil, ¿no? Porque tú dices, Viena o Río, tiene esas propiedades, todo el mundo, bueno, los identifica. Pero cada vez hay una tendencia más interesante de que también son lugares de provincia. Pero este lugar, precisamente, es tan espectacular, y más con ese tema de la frontera, estoy súper, súper contenta, y espero de que haya muchos simposios que realmente están trabajando, porque las fronteras, no solamente en las Américas, juegan un rol importante. Podemos aprender mucho también mutuamente de toda esa gente que viene de todos los continentes a participar en el ICA. Porque, por ejemplo, también en Asia hay muchos centros y estudiosos de América Latina. Entonces, pues yo creo que es un lugar ideal para hablar seriamente, académicamente, intercambiar argumentos sobre el tema de la frontera. Eu vou pedir aqui para o professor Márcio repetir aí o site, né, que estará disponível para outras informações. Inclusive, eu ressalto aqui que essa entrevista, né, que nós estamos fazendo agora, ela vai ficar disponível no site aqui da Rádio RCI, sempre rci.com.br, e poderá aí ser utilizada, né, durante esse período todo aí para quem quer obter outras informações também sobre o evento. Então, qual que é o site aí para que a pessoa já possa ir se programando desde já para a participação no congresso? Isso, Guilherme, ele é ICA, né, ICA, né, que é a sigla de International Congress of Americanists, ICA2021.unicentro, que é uma das 7 universidades estaduais aqui do Paraná, exemplo da União Oeste, que é parceira, que tem um campus, 2 campi aqui em Foz, né? Então é ICA2021.unicentro.br. A pessoa pode entrar lá, tem todas as informações a partir de hoje, o processo de inscrição se abre, né, de modo que em julho de 2021 nós possamos ter, né, um capital humano extremamente qualificado aqui em Foz do Iguaçu, conhecendo o que a região tem, deixando seus conhecimentos, contribuindo e levando conhecimentos, né? O portal estará no ar a partir de hoje à noite, já nos 3 idiomas, como eu mencionei, inglês, português e espanhol. Inclusive, a conversa de hoje aqui na ICI estará disponível lá para quem quiser acompanhar também. E nós agradecemos aqui a presença, né, do professor Dr. Márcio Fernandes. Muito obrigado pela vinda aqui à RCI. Muito obrigado, Guilherme, pelo espaço, pela equipe toda, né, e que vocês possam estar conosco e nos ajudar a levar para frente isso, levar a Foz do Iguaçu, que é a missão também da emissora, que a gente sempre acompanha, e que possamos fazer um trabalho bonito, como eu disse no começo, que nós possamos honrar o capital científico de 150 anos de ICA. E também aqui um agradecimento, né, à professora doutora Martina Kaller. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Many thanks for having me here. I just want to remind, actually, the fact that ICA is also a meeting where also many languages will coincide. Va a ser el español, por supuesto, el portugués así dominante, pero los idiomas del ICA también incluyen, por ejemplo, el alemán. Entonces aprovecho de saludarles. Vielen Dank und alles Gute unseren Kollegen hier en Unicentro para que se celebre este congreso que ya lo lleva muy adelantado en la promoción, y yo estoy segura de que lo vamos a pasar súper bien. Muchas gracias. Muito obrigado. E Guilherme, me permita só mais 30 segundos dentro desse espírito da professora Martina de se despedir em diversos idiomas. É, inclusive, a gente tem um sonho, um pequeno sonho e um desafio, e acreditamos firmemente que a comunidade aqui, sobretudo Cidade do Leste e Foz, possa nos ajudar. ICA tem 3 idiomas oficiais, né? É, português, espanhol e inglês, mas especificamente em Foz aceitaremos propostas de grupos de trabalhos em francês e alemão, e temos um pequeno sonho que é de termos pelo menos um grupo de trabalho, pelo menos uma sessão, um dia de atividades, ainda que seja um grupo pequeno, em Guarani, dentro desse espírito. Se conseguirmos isso, teremos dado um belo exemplo para o mundo todo, né, do que conseguimos fazer com o apoio de ICA. Teremos uma sessão de trabalhos, uma manhã, uma tarde, que seja com 5, 10, 100 pessoas, não importa a quantidade, em Guarani, que é um dos idiomas, né, oficiais do Paraguai, que é nosso vizinho, um importante parceiro que temos.